O tema de hoje, então, os benefícios da gratidão. Encontramos um ensino notável em Paulo de Tarso, quando ele fala o seguinte, que a gente deve de agradecer todas as coisas que nos acontecem. Todas as coisas, até as coisas ruins, porque de tudo nós tiramos um ensinamento. Esse ensinamento de Paulo, com certeza, ele enfoca a gratidão. Ele fala da importância de sermos gratos, do agradecimento, o quanto isso é importante na nossa vida. É bastante conhecida, acredito de quase todos, a história da cura dos 10 leprosos. Esse trabalho de hoje eu fiz, antes de tudo, falar para vocês, baseado nesse livro, que é muito interessante, que é Jesus, o Celeste Amigo, de Alessandro Vieira de Paulo. Então, narra o espírito de Amélia Rodrigues que Jesus adentrou uma aldeia, uma pequena aldeia, entre Samaria e o sul da Galiléia. Quando ele estava caminhando pela aldeia, ele foi interpelado com a seguinte pergunta. Ele ouve essa interpelação, né? Jesus, mestre, tem piedade de nós. E ele olhou e viu os 10 leprosos. Eram mais distorços humanos, carnes e membros se despegando, porque e o odor era horrível daquelas pessoas, né, que estavam, a gente lendo o Evangelho sabe, né, o quanto foi triste. A lepra na época não era muito conhecida, não tinha, né, assim, um tratamento adequado. Hoje a gente sabe que é a hanseníase, que tem um tratamento bastante profundo, né. Não era a primeira vez que o Rabi se deparava com aquela situação, porque ele vivia visitando essas aldeias e fazendo curas, ele com seus discípulos. Os discípulos quase se evadiram do local pelo quadro horrível que eles viam daqueles seres humanos. E a lei dos hebreus determinava que os leprosos não poderiam se aproximar das pessoas que não estavam enfermas, até por causa do contágio, e era delimitado um espaço, né? E eles não poderiam se aproximar, então, dos que iam ali. E Jesus, né, foi e se aproximou deles. Com certeza, a lepra, na época, era uma das piores expiações que o ser humano poderia cumprir com comprometimentos de vidas passadas, em razão de ter se afastado da lei de amor. Mas Jesus, tomado de compaixão, com toda aquela serenidade dele, com todo amor, né, que contaminava todas as pessoas que dele se aproximavam, né? Ele não poderia deixar de auxiliar aquelas criaturas. E ele disse assim, que queres que eu faça? E eles responderam para ele, que nos cure, se o Senhor quiser, se for do seu desejo. Jesus respondeu para eles, eu quero. E de mostrar aos sacerdotes que eles reconheçam que entrais para a vida. Por que que ele colocou que eles reconheçam que entrais para a vida? Porque quem tinha lepra naquela época era como se pegassem o registro, o livro de registro de nascimento, e riscavam aquela pessoa do registro. ela era uma morta-viva, era uma pessoa que era considerada morta, mas estava viva. Né? Então, Jesus, como fez a cura com aqueles leprosos, disse que eles fossem até os sacerdotes para que isso acontecesse. Mas, falando em gratidão, apenas um, depois de curado, voltou a Jesus para agradecer aquele ato. Era um samaritano, considerado um estrangeiro, e ele voltou. E aí Jesus falou assim: não foram 10 os curados? E somente um samaritano voltou a agradecer. Mas Jesus não se apegava a isso. Porque ele fazia as coisas, era por amor, né? Claro que aquele povo, naquela época, era um povo que tinha muito pouco conhecimento, tinha muita pouca educação, era um povo que vivia de uma forma muito grosseira. Nos dias atuais, né, a gente ainda vê muita gente ingrata. E hoje as pessoas têm conhecimento e sabem o quanto faz bem para a gente a gratidão. E Jesus olhou para aquele samaritano e disse para ele assim: vai, andas, a tua fé te curou. Porque Jesus nunca disse que ele fazia as coisas, ele sempre disse assim: a tua fé te curou. Mas o ponto principal desta lição é nos fazer refletir sobre a gratidão. Quantos de nós lembramos de agradecer? Muitas vezes passamos dias, semanas, meses rezando, pedindo a Deus determinadas coisas para a nossa vida. Acho que todos nós que somos cristãos fizemos isso. E com certeza o Mestre sempre nos ouve. Às vezes a resposta não vem da forma que nos esperamos, mas ela vem da forma que vai nos fazer, vai ser melhor para nós, vai nos fazer bem. E muitas vezes nós não lembramos de agradecer. Não devemos ser gratos apenas a alguém que nos faz alguma coisa. Né? Porque muitas vezes a gente pensa assim: ah, vou agradecer o fulano porque fez isso por mim. Devemos viver num regime de gratidão pela vida concedida por Deus, porque Ele nos deu mais uma oportunidade de estar na Terra, onde nós viemos nos melhorar, que é o melhor local. Não é que a espiritualidade não nos auxilie no nosso melhoramento, mas o nosso melhoramento espiritual se faz muito maior quando estamos na prática na Terra, quando estamos passando as nossas dificuldades. O nosso crescimento espiritual é muito melhor. Uma vez uma senhora foi procurar um psicólogo ou um psicanalista e ela disse assim para o profissional: tem uma frase que a mãe me disse quando eu era criança, e eu tenho 50 e poucos anos e essa frase não sai da minha cabeça, e eu vim pedir ajuda. E o profissional disse para ela assim: foi uma frase que a tua mãe te disse? É, foi uma frase que ficou marcada na minha cabeça. Então, vou te fazer uma pergunta. Quantas vezes a tua mãe te alimentou? Quantas vezes a tua mãe te trocou a fralda? Quantas noites a tua mãe ficou sem dormir? Quantas vezes a tua mãe orou horas a fio para que nada de ruim te acontecesse? E isso não te marcou. Então, nós humanos, no estado evolutivo que nos encontramos, nós registramos aquilo que nós não queremos ouvir. Aquilo nós lembramos. Mas os benefícios que nós recebemos parece que é uma obrigação do outro. Nós não nos lembramos de agradecer que Deus nos deu o direito de enxergar, que Deus nos deu o direito de falar, de ouvir, de ter o nosso trabalho, que é para a nossa sobrevivência. Tem coisa melhor que um amigo? Deus nos deu os amigos, porque a família nos é imposta, mas os amigos o coração escolhe. A família nos é imposta porque ali nós temos os nossos acertos, enfim. Mas os amigos não. Os amigos a gente escolhe e achega, né? Então, nós temos muitas e muitas coisas a agradecer a Deus. Agradecer pela nossa saúde. Às vezes ela é um pouco precária, mas a gente pode estar aqui, a gente está bem. Nós agradecer pelo direito de ser mãe, de ser pai, que é uma das maiores dádivas que um ser humano pode ter. Temos muito que agradecer, muito mesmo. Pelo sol, pela chuva, pelas estrelas. E se a gente vai pensar, o que que Deus tudo nos deu? E a gente, muitas vezes, não reconhece isso. Mas quando atingimos esse estágio, esse estado de gratidão, de regime de gratidão dentro dos nossos corações, nós vamos passar a ser grato a tudo e a todos. Vamos viver esse estado de gratidão. E isso vai nos trazer um benefício muito grande até para a nossa saúde. Porque nós vamos esquecer as coisas ruins, né? Nós vamos lembrar das pequenas coisas, aquelas pessoas que nos auxiliam, como eu já disse, no dia a dia. Quando nós paramos para agradecer o balconista que nos atende lá, a pessoa que faz limpeza na nossa casa, que faz o nosso alimento, da onde ele vem. Quando nós paramos para agradecer isso, a gente pensa assim, ah, ele está ganhando o salário dele. Mas ele está nos tratando com carinho, com respeito, e isso a gente não reconhece. Mas quando a gente entrar nesse regime de gratidão constante, a gente vai viver grato por todas essas coisas. Da mesma forma que nós devemos agradecer imensamente o nosso mestre, o celeste amigo, que está sempre conosco, que nos mostrou o caminho da iluminação, da verdadeira felicidade, evitando o contágio da lepra moral em nós, que se dará na busca da verdade, que nos liberta da ignorância, para que possamos viver este amor de Deus, do próximo e de nós mesmos. Então, é interessante a gente refletir sobre eles, sobre a gratidão e sobre todas essas palavras dessa noite, porque, com certeza, nós vamos ser muito, muito mais felizes no momento que nós não olhamos para o outro pensando que o outro tem a obrigação de fazer tudo para nós. Não, não tem. Devemos ser gratos a cada gesto, a cada atitude, a cada trabalho. Reconhecer isso. O mais humilde àquele maior.